bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Que mundo é esse que o homem vale o que tem? Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. Demorou muito, mas chegou a hora. A ordem e a paz reinará agora. A injustiça gera violência. Nosso governo não tem competência de melhorar nosso país, Brasil. O povo está sofrendo como nunca se viu. O meu pai está no céu só observando, vendo crianças e jovens se matando. Toda essa miséria é a consequência das mortes, das drogas e da violência. Esses otários com a mente doente colocam fogo em pessoas inocentes. E eu pergunto se eles têm coração. O ódio já tomou de conta, meu irmão. E a disputa dos bandidos e policiais, só pra ver, meu irmão, quem mata mais. Ratatatá, os caras tão cheirados. Se vacilar, o bicho pega pro teu lado. Ordem e progresso, bagunça e atraso. É desse tipo que essas palavras casam. As nossas crianças não têm mais inocência. Com 7 anos, contaminadas pela doença, só sonham em ter uma arma na mão, de preferência uma pistola ou um oitão. Os adolescentes estão sem esperança de realizarem os seus sonhos de criança. Muitos dizem que o racismo acabou, mas é mentira, julgam as pessoas pela cor. Fico de cara com isso, meu irmão. Quem vê a cara, véi, não vê o coração. O racismo, o preconceito e a discriminação é uma doença que tem cura, meu irmão. O olho grande prejudica muita gente, porque a inveja, véi, é arma dos incompetentes. Quem fala muito vai cair no buraco, porque a língua do povo é o chicote do diabo. Uma mulher vende o corpo por poucos reais, mas isso tudo vai mudar, pai. Não chores mais, não chores mais, não chores mais. Eu tô de boa, véi, vou viver em paz. Pai nosso que está no céu, não quero ver meu corpo coberto por um véu. Não chores mais, não chores mais. Eu tô de boa, véi, vou viver em paz. Pai nosso que está no céu, não quero ver meu corpo coberto por um véu. O tempo tá fechado, escuto mais um tiro, e os cachorros lá fora ruivando de frio. O meu pai não para de chorar, não sei o que fazer. O céu tá cabuloso, não para de chover. Estamos na terra cumprindo uma missão. Deus guia nosso destino e toca o nosso coração. O homem está levando a terra à destruição. A natureza destruída pela poluição. Um amor desprezado, não correspondido, leva o ser humano a cometer o suicídio. A injustiça e a incompetência leva o ser humano a cometer a violência, como a covardia na chacina do Carandiru. Cada dia que passa, morre mais um. Eu vi uma cena que abalou meu coração. Que covardia é essa, meu irmão? Crianças trabalhando de boia fria, com 5 anos de idade, trabalham 12 horas por dia no corte de cana no interior do Brasil. A realidade é essa, onde já se viu. O pouco que ganham é pra ajudar os seus pais, os patrões exploradores, verdadeiros animais. A infância é a melhor parte da vida. Trocam brinquedos por facões, muitas feridas. Sonhei juntar dinheiro e pegar um trem, chegarem na cidade grande e um dia ser alguém. Eles chegam na cidade iludidos, quando conhecem a realidade viram mendigos. Dormem na praça, passam frio e passam fome. Não usam drogas e vendem os corpos. Como na Candelária aparecem mortos. Estou cansado, não aguento mais. Enquanto aqui embaixo eu vou curtindo Racionais, o senhor aí em cima elabora a fórmula mágica da paz. Não chores mais, não chores mais. Eu tô de boa, véi, vou viver em paz. Pai nosso que está no céu. Não quero ver meu corpo coberto por um véu. Não chores mais, não chores mais. Eu tô de boa, véi, vou viver em paz. Pai nosso que está no céu. Não quero ver meu corpo coberto por um véu. O tempo tá estranho, a chuva engrossou. Será que um assassino sabe o que é amor? Estão no céu, chorando porque tanta maldade. O meu pai, um índio e um senhor de idade. Meu pai foi acidentado, o índio foi queimado. Quem será esse senhor de barbas longas e cabelos grisalhos? Eu já vi esse senhor em algum lugar. Será que é? Ha, deixa pra lá. Prepara o palco aí, que o Billy tá chegando pra fazer o céu mais feliz. Aqui embaixo, a realidade é dura. Uma mãe aborta o feto, isso é loucura. Uma senhora de idade foi violentada. Esse safado vai levar muita porrada. O que falta para muita gente? Atitude, humildade e a mente consciente. Temos que ter consciência do perigo e correr atrás do tempo perdido. Levantar a cabeça, ter dignidade, pedir ajuda a Deus para encarar a realidade. A pedra e o preto, a lata e o pó, ingredientes do mal que viciam sem dó. Não deixe que as crianças se afastem da escola e prepará-las para dizer não às drogas. Não precisa bater, ninguém gosta de apanhar. As crianças de hoje são o futuro do amanhã. Não tratem os mendigos como animais. Ajude no que puder e os mostre o que é a paz. Nessa terra de justiça explode a violência. Antes de fazer o mal, pense nas consequências. A palavra tem poder de abrir uma ferida. A vontade de viver é o dom da vida. A chuva tá parando, a tristeza acabando. Se depender de mim, o Senhor não chora mais. Porque estamos unidos ao movimento da paz. Mente consciente tá na área. Periferia, paz. Não chores mais, não chores mais. Eu tô de boa, véi, vou.